sendas da vida, eu busco a verdade. Teu temor, Senhor, é minha realidade. Instrução e prudência em teu amor eu vou achar. Com os sábios e humildes quero sempre andar. Oh, sabedoria, vem me guiar. Em teus braços eu quero descansar. Tua voz clama forte nas ruas a ecoar. Converte, Senhor, meu coração. Filho meu, ouve o que o Pai diz. Não deixe a doutrina, que é luz e raiz, desvia dos caminhos que levam ao mal. Pois a vida em ti é um presente sem igual. Sabedoria, vem me guiar. Em teus braços eu quero descansar. Tua voz clama forte nas ruas a ecoar. Converte, Senhor, meu coração. Se os pecadores me chamarem com palavras suaves, atentarei. Eu não me deixarei levar. Na tua sabedoria eu vou caminhar. Oh, sabedoria, vem me guiar. Em teus braços eu quero descansar. Tua voz clama forte nas ruas a ecoar. Converte, Senhor, meu coração a amar. Em ti, Senhor, meu ser encontrará a paz que o mundo não pode dar. Senhor, em teu amor eu quero permanecer. Na sabedoria